pra te esquecer. Meu remédio é beber, tão distante de você. Minha vida é sofrer. Eu vou beber, vou tomar mais um litrão, pra acalmar meu coração e afastar a solidão. O que fazer se a distância e a saudade só me trazem infelicidade? Não consigo te esquecer. Eu vou beber, vou ficar embriagado. Sei que isso é errado, mas o que posso fazer? Se a distância e a saudade só me traz infelicidade, não consigo te esquecer. Eu vou beber, vou ficar embriagado. Sei que isso é errado, mas o que posso fazer? O que fazer se a distância e a saudade só me traz infelicidade? Não consigo te esquecer. Eu vou beber, vou ficar embriagado. Sei que isso é errado, mas o que posso fazer?